one more cup of passage. Poxa vida, tu sumiu de mim. Poxa vida, me atende aí. Tô lembrando da sua língua passando na minha língua. Eu por baixo, tu por cima. Eu por baixo, tu por cima. Aparece aí, amor, que sem você eu tô. Saudade de tu, na lista de tomar, tomar você é meu papinho. Louco, louco, louco, eu tô com saudade de tu. Vem encher o meu ouvido de gemido, I love you. Louco, louco, louco, tô com saudade de tu, na lista de tomar, tomar você é meu papinho. É o Zé Felipe, quem tá feliz aí? Joga a mão em cima e grita aí. Tu sumiu de mim, Zé Felipe, me atende aí. Tô lembrando da sua língua passando na minha língua. Eu por baixo, tu por cima. Eu por baixo, tu por cima. Aparece aí, amor, que sem você eu tô. Tô com saudade de tu, na lista de toma-toma. Você é meu papinho.